barreiras. Aqui não há fronteiras. Até o fim, sem parar, tem que ser assim. Pois nada nesse mundo impõe limites a mim. Vou além do que posso, me esforço, digo sim. Desafio traz vitória e de vencer eu tô afim. A vida é curta, mas é longa caminhada. Uma longa estrada, e não se deve parar por nada. Resistência pra ir até a linha de chegada. Escolhido pra executar, sempre mais uma jogada. Potencial, não é artificial, é algo natural. Faz de cada um especial, mas cada um tem seu diferencial. Ninguém é igual, essa lei vigora totalmente imparcial. Preferencial é a mão pra quem vai e não desiste. Arrebenta com as barreiras que surgirem na sua frente e persiste. E só assim poderá saber em que a tal felicidade consiste. Nesse mundo a certeza é de que existem obstáculos e iremos encontrá-los. E mais do que somente enfrentá-los, o importante é superá-los. Sem limites, é assim que tem que ser. Sem limites, pra conseguir vencer. Sem limites pra lutar. E a gente se dedica sem limites em fazer uma coisa boa de escutar. Sem limites, é assim que tem que ser. Sem limites, pra conseguir vencer. Ha! Sem limites pra lutar. E a gente se dedica sem limites em fazer uma coisa boa de escutar. Sem medir esforços, tudo que vier eu aguento. Me diga então por que deixar pra mais tarde o que eu posso fazer nesse momento. Não tem cabimento atrasar o que pode ser dado adiantamento. Seja qual for empreendimento, é preciso muita força de vontade, pouca vaidade. Cada gotinha de suor tem muita validade na conquista do que você quer pra sua felicidade. Põe as suas dívidas e sua grana numa balança, mas tenha esperança, pois quem fala canta, quem anda dança. Dizem que quem espera sempre alcança, mas quem tá parado não avança. Então vamos lá, vamos adiante, como nosso herói já dizia, para o alto e avante. Pro alto significa que devemos progredir, e avante significa que é a frente, o caminho a se seguir. Eleve a determinação e não se deixe levar tanto pela emoção. Mantenha a concentração, pois ela é uma arma poderosa e necessária quando entramos em ação. Junto com ela o cuidado que não pode ser escasso. Cuidado com inimigos que vêm de dentro de nós, com a preguiça e o cansaço. Barreiras que a gente mesmo cria que determinam o nosso fracasso. Espaço, quando não tem a gente aperta, como no metrô lotado que a gente entra, pois tem que chegar na hora certa. É desumano, mas o ser humano que tem que trampar supera, pois o dever que o sustenta não espera. Quem quer algo de verdade faz, não espera, corre atrás. Fazer tudo que eu posso é pouco, tenho que fazer é muito mais. Sem limites, é assim que tem que ser. Sem limites, pra conseguir vencer. Sem limites pra lutar. E a gente se dedica sem limites em fazer uma coisa.